4.3.2 Pitches/apresentações. Descrição: Pitches são apresentações curtas e diretas, usadas para vender uma ideia ou produto em um formato visual e impactante. A IA ajuda a estruturar o conteúdo e criar slides com textos precisos e gráficos persuasivos. Prompt: Crie um pitch para uma startup de energia solar, destacando sua missão, mercado-alvo e diferenciais competitivos em até 5 slides. Figura 11, slide gerado no Gama.app, que representa o potencial do mercado de energia renovável. Na figura 11 que temos aqui, somos convidados a visualizar o crescente potencial do mercado de energia renovável, um setor que está redefinindo a forma como alimentamos o mundo. A imagem, com suas linhas dinâmicas e cores vibrantes, não é apenas um gráfico, mas uma representação visual da transição energética em curso. Observemos o destaque para os 25%. Essa porcentagem, que pode parecer um número isolado, representa a participação estimada das energias renováveis na produção global de eletricidade até 2025. Isso significa que quase um quarto da energia que ilumina nossas casas, move nossas indústrias e alimenta nossas vidas virá de fontes como a solar, eólica, hídrica e biomassa. É um marco significativo, considerando que, há algumas décadas, a dependência de combustíveis fósseis era quase absoluta. E para ilustrar a confiança no futuro dessas fontes, a imagem nos apresenta o número de 2,5 trilhões. Esse é o montante de investimentos anuais que o setor de energia renovável atraiu em 2022. Um valor colossal que demonstra não apenas o interesse financeiro, mas também o reconhecimento do potencial de crescimento e da necessidade urgente de alternativas sustentáveis. É importante entender que esse investimento não se limita à construção de parques eólicos ou instalações solares. Ele abrange pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, aprimoramento da infraestrutura de transmissão e distribuição e a criação de empregos em um setor em expansão. A energia renovável não é apenas uma solução ambiental, mas também um motor de desenvolvimento econômico. Em resumo, a figura 11 nos mostra que a energia renovável está deixando de ser uma alternativa para se tornar uma força dominante no cenário energético global. O crescimento projetado para 2025 e o volume de investimentos em 2022 indicam uma trajetória ascendente, impulsionada pela necessidade de um futuro mais sustentável e pela crescente viabilidade econômica dessas fontes de energia. Essa transição é fundamental para mitigar as mudanças climáticas e garantir um futuro energético mais seguro e resiliente.